No amanhecer a brisa suave toca o rosto e a alma leve. A família beira-mar, o sonho da paz. Em cada onda a serenidade traz. A gente se perde no azul do céu. A vida é simples, é um doce véu. Mas quando o sol se põe, a lua brilha. O rio chama, eu sigo a trilha. Entre a calma da praia e a curtição, na batida do funk encontro a solução. Entre a paz do dia e a festa à noite, aproveito a vida, não há tempo a perder. Eu vou do rio, ritmo no ar, sorrisos e dança, vamos celebrar. Esqueço os motivos que me fazem pensar na alegria, eu deixo tudo pra lá. A fama pode esperar, o mundo é meu. Nos pés da areia me sinto tão eu. Mas quando o céu se enche de estrelas e luz, o coração acelera e a festa seduz. Oh, oh. Entre a calma da praia e a curtição, na batida do funk encontro a solução. Entre a paz do dia e a festa à noite, aproveito a vida, não há tempo a perder. Eu vou. O calor do rio, o ritmo no ar, sorrisos e dança, vamos celebrar. Esqueço os motivos que me fazem pensar na alegria, eu deixo tudo pra lá. A fama pode esperar, o mundo é meu. Os pés na areia me sinto tão eu. De manhã, a paz que eu procuro. À noite, o brilho do ouro. Com minha família eu compartilho. Mas na folia eu também me esbaldo. Oh, oh. Entre a calma da praia e a curtição, na batida do funk encontro a solução. Entre a paz do dia e a festa à noite, aproveito a vida, não há tempo a perder. Eu vou. O sol nasce, a maré calma, mas meu coração já sente a chama da próxima festa, do próximo dia. Entre paz e alegria é onde eu me encontro, é onde eu me guia. De manhã, a paz que eu procuro. À noite, o brilho do ouro. Com minha família eu compartilho. Mas na folia eu também me esbaldo. Entre paz e alegria, é onde eu me encontro, é onde eu me guia.